Ajuste Salvador 019, em condição número 4 na aproximação. mais até o 070. Gol no 170. Eu Norte, Centro Recife, na frequência 1225, Atena 12545. Para 2000, pede seu privado e adeus, pede seu da pista 10, ajuste 0019, abaixe seu privado. Pede o pé, o adeus, por estar realizado, vou lá 0019. Canal 63 no 3, autorizado Guarulhos, Serra Bravo Golfe Romeo, via 310, Taubaté, nível 360. Decola da pista no 0, perfil de saída São Rui, no leio da transição Motiva, transponder 5253, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, no nível 360, via uniforme Zulu no 0, até Taubaté. Decolada novena, na saída São Rui, no leio da Motiva, transponder 5253, controle 1908, Xener 6313. Xener 6313, cotejo metro correto, chame pronto. Chama não. Salvador, Azul 2707, boa. Boa, Azul 2707, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 039, pista molhada. Ciente, Azul 2707. 4.6, desce para 4.6, que é ajuste 1019. 4.619, no ajuste 1024. 07, Anfalo 42, taxa direita, Alfa Juliette, portão 01. Direita, Alfa Juliette, portão 01, no 42, 2707. Autorizado, pista 1-0, vento 1-2, 0 graus, 0-4 nós, pista molhada. Autorizado, pista 1-0, vou lá, 0-2, com pista lá. Boa, 1-2-4, forma, formação à frente. Agora eu vou a 246, autorizado o desvio, sessão que está por número 1, a hora está 11 horas, 7 milhas, passando 3.110 para 2.000, um prazo 738 da companhia. Sete, soltando 360 na presente, vou falar retornando. 1-2-4-6, você consegue interceptar na coluna esquerda para 1-7-10? Eu já iniciou a coisa, né? Eu vou 1-2-4-6, desce para 2.003. Ah, 2.003, 3.002, eu desce a sua pista agora, no fascista, se tiver. 2.003, eu posso 3.003, eu sou mais estabilizado, 1-2-4. Decola da pista 1-0, perfil de saída Pouca, transição Caju, curva à esquerda, transponder 5261, no controle Salvador 120, decimal 8. 010, limit 280, Salvador 1970. 8, 1 minuto para o cotejamento. No 70 Torres 70, speech 180 knots. Good evening, speed 180 knots. 1970. Atrás de turno 1-2-4-6. Chegou 1-2-4-6, a coisa de ABS, a coisa pista 1-0, ajuste 1-0-9, a taxista 0. 0-1-9, repetência, claro, 1-2-4-6. MM-70, chame a torre na frequência 118 do último ano 5. 185, boa noite. Bom, 1-1-70, torre de Salvador. Possível, 1-1-70, escuta. 1-1-70, continue a aproximação, aguarde pista livre, informe pista molhada. Escuta para a liberação do posto, 1-1-7-0. Voo 9002, eu falo 46, táxi à direita, Alfa, Kilo, pátio 303, Lima. Alfa, Kilo, 03, Lima, é isso? Sim, Voo 9002. Alfa, Kilo, 03, Lima, 9002, obrigado. Puxaná 6313, puxaná estacionamento no 2? Puxaná 6313, livre acionar, chame táxi. Livre, chama táxi, 6313. É, 70 pouso autorizado, pista no 0, vento no 00 grau, 03 mais. Livre pouso, voo 9170. Voo 4980, prossiga. Foi aprovado o registro 3500, foi de 110, recorda 10 do sul da FUCA, transição Caju. Segundo o disco 261, não pode ser colhido 2088, 4980. Azul 4980, aerovia Pesulu 17. Pesulu 17, aerovia Azul 4980. Azul 4980, cotejamento correto, chame pronto. E quando lá pronto, é frente, Azul 4980. Estabilizado, voo 9246. Voo 9246, chame a Glenn, apresente a M8 do 295. 295, 245. Expressão motor, voo 9246. Voo 9246, continue a próxima sala de pista livre e forma pista molhada. Projeto pista livre, 246. Voo 1170, solo 49, táxi à direita, Alfa mantém posição antes da Juliette, táxi lento. Alfa mantém posição da Juliette, voo 1170. Pista 246, pouso autorizado, pista no 0, vento no 1, 0 grau, 04 mais. Segura pouso na 10, 1, 2, 4, 6. Será minha 303, confirme a autonomia. Fora. Será minha 303, informo clareza 1, é 5 horas e... 5 horas e 15 minutos, 6303. 5 horas e 15, autorizado o táxi até o ponto de espera, reposte pronto. Autorizado o táxi até o ponto de espera, informará pronto, 6303. Três, um, sete. Cheio, pista autorizada. Boa posição, IPAP. Go 1970 contact Salvador Tower, 118.95. 118.95, go 1970, good night. Salvador Tower, good evening, go 1970, check in Duna, establish on ILS. O 1970 mantém a posição da Juliette, previsto portão 03 ocupado. E aguardando o 3, está ocupado com o 1970. Respeito acionamento azul 4980, no gate 3. Azul 4980, livre acionar, chame táxi. Camarada. Chanel 6303, confirme para pronto. Chanel 6303, confirme se dá cola de imediato, sem parar. Confirma de imediato, 6303. Chanel 6303, autorizado a alinhar e manter agilizando as manobras. Alinha e manter agilizando, 6303. 1246, no solo 53, táxi à direita, alfa mantente da Juliette. Alfa mantente da Juliette, 1246. Meia 3 autorizado a decolar de imediato, pista no zero, vento no 1, 0 graus, 09 nós. Alinha, decola sem parada, 6303. 1970, there is an Airbus from Avianca Company starting holding right away. Stand by for landing clearance. Stand by, reducing, go 1970. Wind check 120 degrees, 09 knots. 120, 09, thank you. Alpha, Roger, that's your Juliet. Charlie Echo 1970. Charlie, runway is there. Paulo 888, pouso autorizado, pista no zero, vento no 20 graus, 07 nós, pista molhada. Eu pouso no zero com 888. Pouso 4980 para início de táxi, a turma de 2030, 75 a bordo, até a você. Azul 4980, autorizado táxi até o ponto espera no zero, QNH1 no zero, no 9, rebote pronto. Autorizado, até o ponto de zona zero, está para confronto, azul 4980. Rono 170, Juliette, portal 03. Juliette, 03, 170. Rono 246, Juliette, portal 02, atente ao tráfego da companhia que vai parquear ao lado no 03. Gente, frente ao 246, para o portal 2, já. André 305, prepare saída, Pouca Transição Caju, 1 minuto, copy. Pouca Caju, não vai. André 318, deixa a via para 2010, autorizado IADS, foi da pista 90, a lixo 90, na base da caixa está citada. Descendo via para 2010, 2019, autorizado IADS, 3, 3, 1, 3. O 4980, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Alinho, mantenha no zero, azul 4980. P305, copia. Copia, 305, autorizado Recife, Serra Bravo Romeu Foxtrot, via Upezulu no 7, nível 330. Na cola da pista no zero, perfil de saída Pouca, transição Caju, curva à esquerda, transponder 5263, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado para a Elise, 2330, conforme o plano de voo, Upezulu 15, decolagem da terra, era curva esquerda na saída Pouca Caju, 5263 e o controle 20, decimal 8. 3305, aerovia Upezulu 17. Obrigado. 3305, atendimento com a rádio, chame pronto. Gente. Rono 888, passou 59, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, mantém posição 888. Rono 4980, autorizado decolar, pista no zero, vento no 30 graus, no 0 nós. Tive decolagem, 1 no zero, azul 4980 em centro. Nine 70, text approved via Juliet 2109. Via Juliet 2109, go 1970. Good night. Decolada 01, no chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 08, controle Salvador, boa noite, azul 4, tá no 4980, contato na data, decolagem, suba via 6 da Pouca para nível 350. Via Pouca 350, azul 4, tá. 395, poderia voar, pode mandar presente? Aguarde o chamamento 393. Prato. Chamei 3-1-3, chame-se para Recife, na frequência 1-2-8-3, 5-alterna 1-2-5-1. Confirma a primária, por favor. 1-2-8-3-5. 2-8-3-5, a secundária 2-5-1-6-A, 3-1-3, boa noite. 3-1-7-8, chame a torre na frequência 1-1-8-9-5. Seja com a sua revária 2-2-5-7-3-1, senhor. Vamos, noite. Coral no Bravo, obrigado. Pessoal, Rodoro, Chan 3178, final da 10, boa noite. Boa noite, Chan 3178, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 049, pista molhada. Gente, autorizado o ponto 10, 3178. Zoom 4980, chame Centro Recife na frequência 1-2-6-8-5-1-2-5-4-5. 2-2-5-2-5-4-5, para o Jesus 2, Azul 4-7. 178, no solo 08, táxi à direita, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, táxi à direita. Boa noite. Azul 4959, autorizado em Léo, Serra Brava, Índia Lima, via Whisky 33, nível 140. Decolada pista 10, perfil de saída Coral 1 no Bravo, curva à direita, transponder 0252 e controle 120.8. Muito obrigado. Direto Tuna, 6224, descendo para o 08. Alvo, curva direito, transponder 0252, controle 1208. 4959, modifique o transponder 0247. 0247. Azul 4959, cotejamento correto, chame isso. Pronto. Só pronto. Azul 2774, copia? Pronto, copia 2774. Azul 2774, autorizado por seguro, Serra Bravo, Papa Serra, via Whisky 33, nível 160. Decola da pista 10, teste de saída Coral, no Bravo, curva direita, transponder 0246, controle Salvador 120, decimal 8. 2774, azul autorizado em Porto Seguro, via Whisky 33, nível 160, Coral 10, curva direita, na Coral, no Bravo, 0246, transponder, controle 120, decimal 8. 2774, cotejamento correto, chame pronto. Seguinte, 2774. Azul 5001, copia. Azul Matheus. Azul 5001, autorizado Guarulhos, Serra Bravo, Golfe Romeu, via Upper Zulu, no 0, Taubaté, nível 320. Decola da pista, no 0, perfil de saída, São João, no Leda, transição Motiva, curva direita. Transponder 5266, controle Salvador, no 20, decimal 8. 3200 para Guarulhos, pelo número 10, da Colapá 10, São Roleira Mótima. Após a segunda vez, vou sair da peça com a direita para fazer essa colagem. 5000 corresponde ao 208-4-5001. Azul 5001, cotejamento correto, chame pronto. 0001. antena, possibilidade de prosseguir para 2000, 6224? Estou chamando 6224, desse para 2000 pés, ajuste 901, está pesado, e agora é 68, a pista vai estar na X, está pesado. Estava estabilizado, 6224. Até o ponto de espera no 0, QNH 1-0 no 9, reporte pronto. Ponto de espera, aqui está no 0, ruta 3305. Pois 1 ou 3, foi em posição, e TAP de espera nível 050. Azul 5001, no Libra Sanacham, pronto para o táxi. A gente tem que guardar um pouquinho de som, se der uma bagagem, se der chão, se der. Azul 5001, no ciente. Pro pushback acionamento, azul 4959. Azul 4959, Libra Sanacham, táxi. Libra Sanacham, táxi. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-0, grau 07 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 7-3-0-5. 23, com a informação. 1963, acione a identificação do seu eixo chegada a bom para nível 060, com ajuste em Salvador 1019. Via bom, 060 com 1019, vou na 723. Confirmando 6224, autorizado? Tornando 6224, autorizado, e a DSA que foi da pista 0, reposta estabilizada. Passarei estabilizado. Azul 5001 no aguarde. Aguarde. Meu nome é 2121, esse para 2121, eu justo não tenho uma loja. 2121, decola 225, chame o controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 308, bom trabalho. 95, bom voo. 295, bom trabalho, obrigado. Correio Chanel 6224, estabilizou até 110. Chanel 6224, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 059. Livre pouso, ou Chanel 6224, pista no 0. 330. Só dizia para o nível 330. Controle 6202, confirmando Duna 215. Afirma, Chanel 6212, Duna disse para 2010. Está cruzado o IADS, pista 0, ajuste 0, 1, 9, reporte estabilizado. Um momento, por gentileza. Espera no 0 via Índia. Próximo ponto, espera, reporte pronto, QNH 1 no 0, 1.